Capítulo 3. Relatação do Sr. Visconde de Margaride. Noites de insónia, oferecida a quem não pode dormir, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. Noites de insónia, oferecidas a quem não pode dormir, número 1, de Camilo Castelo Branco. Capítulo 3. Reabilitação do Sr. Visconde de Margaride. Sua Excelência festejou o seu natalício com um baile, em um dia de jejum, por uma noite de janeiro, breve e esplendorosa. O dia era de abstinência carnal, note-se. Creio que o preceito começava à meia-noite, pontualmente a hora em que a restauração das forças, esvaídas na vertigem dos bailados, reclamava vários fenómenos reparadores, desde a trituração até ao filtramento de chilo no sistema sanguíneo. Se eu não odiasse o palavreado vulgar, diria que os hóspedes do Sr. Visconde precisavam de comer. A magnitude do apetite correspondeu à magnificência dos acepipes. Era já suada a hora da abstinência do boi, do peru, da galinhola, do salmagundi. E, não obstante, as iguarias condimentosas, a febre, a alimentação rija lourejava nos pratos e nas terrinas entre ondulações de perfumes. Alguns dos convivas sabiam que o dia ou a noite era de peixe. Senhoras de idade canónica, respeitáveis por seus princípios e observantes das disciplinas da Igreja, não vendo alvejar a pescada ou o rodovalho entre coxins de batata e cebola, tantalizavam a perdiz em molho de vilão. Mas cerrando os dentes à invasão do pecado, esquivavam-se a sair do baile com o bolo alimentício azedado por escrúpulos. Neste comenos, alguém disse o que quer que fosse a meia voz às pessoas perplexas entre a galinhola trofé e a religião dos Afonsos. Umas pessoas, depois que ouviram a nova, sorriram, como vencidas de tentação deliciosa e comeram carnes. Outras, invulneráveis e inflexas na sua abstinência, martirizavam-se com trutos e salmões. Como quer que fosse, houve escândalo. Comeu-se volutria e ruminante-se em sexta-feira. Algumas consciências saíram do baile do Sr. Visconde às 8:30 da manhã, com o peso do estômago sobre si. A opinião pública, já em Guimarães, já em Braga, ergueu-se à altura dos princípios e murmurou. Eu fiz parte desta opinião, adversa ao magistrado superior do distrito, a quem corre o dever de penitenciar os seus hóspedes com trutas e salmão em dias de peixe, em memória dos augustos mistérios do cristianismo. Quanto a mim, o Sr. Visconde era um ateu e os seus hóspedes uma cáfila de heresiarcas. Eis senão quando a imprensa do Porto divulga uma notícia que bafejou um hálito de júbilo na face de Braga, no perfil de Guimarães e nos três quartos do país. Apresse-me a repeti-la em grifo como a consolação católica e tanto o que apostólica. O Sr. Visconde de Margaride tinha obtido dispenso do prelado bracarense para que os seus hóspedes pudessem comer carne. Orvalho-se de lágrimas de alegria o rosto da cristandade portuguesa, que eu por mim, quanto um abraço cabe nas potências da fantasia, aqui aperto contra o coração o Sr. Visconde de Margaride e felicito os católicos que digeriram inocentemente as suas vitualhas. Fim do capítulo 3. Relatação do Sr. Visconde de Margaride. Gravado por Ana Simão, de Portugal.